vai comigo por bem ou por mal. Eu pego esses cabra e quebro no pau. Eu largo isso tudo, mas levo você. Você vai comigo por bem ou por mal. Eu pego esses cabra e quebro no pau. Eu largo isso tudo, mas levo você. Sou eu quem trabalho e pago sua bebida, a roupa, seu carro e sua comida. Boba, ele engana você. O rapariga é você, amada. Não seja boba, ele não quer mais te ver. Com muito carinho, conquistei seu amor. Na minha cama, gemia sem sentir dor. Dava presentes ou me trazia flores. Não lembrava de você nem de outros amores. Rapariga é você, amada. Não seja boba, ele engana você. Ele não quer mais te ter.